bonito. Esse menino não parece um menino, ele parece muito mais com um palito. Ele é um garoto enjoado pra comer, por isso mesmo ele é assim magrelo. Sua mamãe já não sabe o que fazer, ele merece uma surra de chinelo. Não gosta de arroz, não come feijão, não gosta de ovo, não gosta de pão. É só biscoito, chocolate e caramelo. Ele merece uma surra de chinelo. Essa aí, meninada, vamos comer pra ficar forte, né? Reparem bem como é esse menino. É um menino magricelo e esquisito. Esse menino não parece um menino, ele parece muito mais com um palito. Ele é um garoto enjoado pra comer, por isso mesmo ele é assim magrelo. Sua mamãe já não sabe o que fazer, ele merece uma surra de chinelo. Não gosta de arroz, não come feijão, não gosta de ovo, não gosta de pão. É só biscoito, chocolate e caramelo. Ele merece uma surra de chinelo. É isso aí, meninada. Vamos comer pra ficar forte, bonito, saudável. E todo mundo olhar pra vocês e falar que beleza de criança, como é bonita. Vamos lá!